pra sempre. Quem me ver dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Eu tô limpando você da minha vida. Eu tô limpando você da minha vida. Quem me ver dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Eu tô limpando você da minha vida. Eu tô limpando Estúdio Soberano. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Virou disputa. Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais bruta. Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais bruta. Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais bruta. Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais bruta. Bora, DJ, tá bebo? Tá roubando a brisa, pô. Oh! Então solta de novo pra nós abraçar. Tem a loira, morena, branquinha e a ruiva. A loira, morena, branquinha e a ruiva. Aqui é pressão, camarada. E com Arthur na produção. Já faz um tempo que eu tô te olhando. Eu vou ter que dançar com você. O seu olhar já tava me chamando. Eu chego até sem você perceber. E você força do imã e eu sou metal. Você dançando altera meu emocional. E só de pensar nisso quase explode o peito. Já tô ficando encantado mais do que o normal. Confunde meu sentido, tô passando mal. Se não for devagar não vai ter outro jeito. Devagar, quero respirar no seu pescoço devagar. Falar no seu ouvido, te fazer arrepiar. Quando ficar sozinha vai lembrar de mim. Quero o balanço do cabelo, quero ser seu ritmo. Mostrar pra minha boca os seus lugares favoritos. Crocodilo, vem devagarinho. Dá-lhe a dentada aqui no escurinho. Quando cê me beija com essa beleza, sei que é maravilhoso.

tá me dando dó te ver desse jeito. Na mão uma dose, na boca um cigarro, seus olhos vermelhos, seu rosto molhado. Tá até parecendo que traiu alguém, talvez. E se arrependeu, mas é tarde demais. Não sei mais, em todo caso, desculpa o sarcasmo. Será que tá faltando o quê aí em mim? Será que é meu colo que te faz dormir? Hein? Ou será que é o meu jeito bobo que te faz sorrir? Será que o problema é a falta de mim em você? Deve ser. Insistia em dizer que era conservador, que iria me dar mil razões pra te amar por não ser traidor. Mas agora teu adeus pôs um fim nos sonhos meus, e aquela criatura que te amou não te quer mais. Em outros braços me envolvi, história já esqueci. Quando a gente não cuida de um amor, ele se vai. Vai eternamente olhar pra ela e lembrar de mim. Por toda a vida escutar meu canto, eu sei que vai. Será ela que desta vez você vai trair, e ela vai sentir. Eu sei que do Estúdio Soberano. Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci. Tava tentando não amar alguém que ainda amo. Alô, Mary. Uma amiga me falou que viu ele passar com outras mãos dadas que não era eu. Eu resolvi ligar e ele atender, só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu. Mas aí pra mim um copo de uísque, o gelo e o amor dele de volta. Saber que ele está com outra machuca. Partir de mim, mas agora não venha, baby. Com o tempo eu aprendi.

falta alguma coisa pra você, yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo sai na janela pra ver, yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz que São Paulo acender. Manda 007. Estúdio Soberano. 96 981 36 4122. Por você eu largo tudo e que eu tiver. Então não duvida do meu amor, não. Yeah, yeah. Pra você eu guardei o amor mais bonito. Meu coração tá pronto e esperando por você. Yeah, yeah. Foi Deus que te criou e deu pra mim e compôs a nossa história de amor. Oh, meu amor, oh, meu amor. Você tem carta branca no meu coração. Então deixa eu te provar, oh, meu amor. Tocar o seu corpo e te amar. E parar no tempo só pra te mostrar que ao meu lado é seu lugar. E deixa eu te beijar. Tocar o seu corpo e te amar. E parar no tempo só pra te mostrar o que Deus uniu, ninguém vai ser. Chavalier, a rainha da sofrência. Dona DJ Danilo. Manda 007. Menina, me ligue, responda. Não se esconda desse meu amor. O medo me consome. Tenho dúvidas se você mudou. Não me cause dor. Já lhe falei, tô com saudade de você. Duvida pra quê? Nem mesmo tempo apagou o que restou daquilo que passou. Vem curtir o trepidante, o furioso da Amazônia. Eu quero provar que te amo. Eu vou curtir o trepidante, o furioso da Amazônia. Diz que ama e cai ou se distrai. Manda 007. Os melhores sucessos você ouve aqui no CD Estúdio Soberano. Rapariga é você. Conquistei-se

nesse som eu vou. Lobo falou, recordações, nesse som eu vou. Com Didi, Rebelde, Saudade e Rodrigo Considerado. É o Búfalo, recordações. É o Búfalo, recordações. É o bicho bom da saudade. Romeu, a voz que apaixona. Os melhores sucessos você ouve aqui no CD Estúdio Soberano. DJ Danilo, o soberano do mix. Chora pra quê? Se a sua decisão você já tomou e pôs ponto final no nosso amor. E o peso dessa decisão você que vai levar. Escuta aqui, não é como você está pensando, não. Eu tenho sentimentos no meu coração e disso você nunca vai saber. Espere aí, agora que você falou, vai ter que ouvir tudo que eu tenho para te dizer. Sei que você não vai aceitar. Agora, fala que senti saudade, que descobriu meu mar de verdade, que agora não consegue mais viver sem mim. Tô fora, o teu amor é uma cilada, teu choro para mim não vale nada, e a tua boca só fala mentiras. Um tremor de sucesso. Estúdio Soberano 96981364122.